caso de Infinite, ¿cómo se conecta a internet el Superman? El primero. El primero. Ah, não, pois lá está, foi o que eu estava a dizer, livros independentes e não comerciais. E eles ainda melhor porque eles são fundação. Ou seja, são uma associação sem fins lucrativos. Já é difícil meterem-se connosco. Uma fundação mais difícil é aí. Mas para quê? Repara que quem é que se atrevia? Quem é que se atrevia a vir emberrar com uma associação sem fins lucrativos que leva a internet livre às pessoas? Estás a perceber? Não é que não possa acontecer, pá, mas é uma amarrada um bocado complicada e vão ter luta do outro lado. Nós somos muitos, somos muitos e defendemos valores altos. E sabes uma coisa? Venham eles. Yeah. Venham eles. Porque isso é um. É. Venham eles. Adorava ver a câmara da SIC a perguntar-nos. Que estavam a embirrar por estarmos a partilhar a internet. Quer dizer, acho que a população portuguesa ia gostar de saber que alguém estava chateado com uma rede comunitária. Sim, mas por exemplo, não apoia, tem 80 apartamentos, eu tenho um maior processo para entrar por meio. E a partir da minha ligação, é uma ligação a 80 apartamentos. Acho que isso não se chateia. Epá, temos pena? O que tu queres fazer? É isso que é importante. Essa é outra coisa importante. Há aqui, uma argumentação fundamental e que é a gênese da rede. A gênese da rede é networking, não é essência internet. Okay. Perfeitamente. Mas parece que estou a ver. Eu estou a ver um lado, estou a explorar um bocado as pessoas que eu tenho. Mas da mesma maneira, as pessoas não largam o Windows porque não sabem o que é o Firefox, não sabem o que é o idiota, não é? Estas redes comunitárias não têm YouTubes. Tem YouTubes. E Facebook. Tem YouTube. Eu sei que é. Mas é um. Nós ainda estamos. Tem que ir. A presença das redes sociais ou permitir que as redes sociais sejam utilizadas dentro da rede. O permitir o eu ver YouTube na rede Unimos, o YouTube sem problema nenhum. Mais. Não é essa questão. A internet não é um serviço garantido. É uma possibilidade, não é um eixo. Eu não estou a ver, esta motivação que. Não há garantia nenhuma. Exatamente. Zero. É essa a questão que estava a falar. Isso é uma opção que as pessoas tomam. Uma pessoa só liga-se se quiser. Por outro lado, vai comparar custos. Por outro lado, é comparar custos. Sim, sim. Sim, sim. E deixa-me um ponto. Eu tive uma conversa mesmo muito séria. E não sei se sabem, mas só encontrando aqui um pouco. Não sei falar deste tema. Entendo algumas coisas. He entendido tu pregunta, he entendido tu ejemplo de los 30 apartamentos. Precisamente hoy ha salido la noticia de que la CMT ha admitido, la CMT es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, es el organismo que regula las comunicaciones en el Estado español. ¿Cómo es? Hoy ha salido la noticia de que ha dicho oficialmente que una comunidad de vecinos puede compartir una internet. Ya ha salido hoy, pero siempre ha sido así realmente, o sea, nunca ha habido problema en ese. Aparte de esto, como él decía, que nosotros lo tenemos más fácil como porque somos fundación, no. Exactamente, no, es la legislación europea sienta unas bases comunes para todo el ámbito territorial europeo que dice que el. Os países não podem. E Itália também parece que tem algumas restrições a nível de legislação. Mas que é o que não podem? Poner wifi abertos? Pôr o sinal aberto. Não, é, não há possibilidade de pôr o sinal aberto. Mas nem sequer tem possibilidade da imprensa de fazer passar o sinal de um lado para a rua, de um lado da rua, para o outro. Ou seja, os gajos tiverem uma empresa e quiserem interligar a mesma sede de uma empresa de um lado da rua para o outro, em França, isto não é possível. Não é possível, porque é considerado um serviço de operador. Sério? A normativa europeia habla de autoprestação, que é o serviço que se presta a unos mismos, es a la misma comunidad. Es en ese ámbito, autoprestación se entiende, es un servicio que se presta a una comunidad a sí misma. Y eso está recogido por la normativa europea, que una comunidad entendida como cual, como tal, con la entidad que toque, sea fundación, asociación o lo que sea, se puede prestar servicio a sí misma. Y eso es lo que hemos funcionado en Gifinet hasta ahora. Lo que pasa es que ahora somos operadora oficial. Y somos operadora oficial en el ámbito europeo, además. Sí, lo cual incluye Portugal. O sea, podemos operar en Portugal. Enquanto estavas a falar em ponto neutro, estavas a falar de peering exchange, não é? PIX, pontos de peering, certo? Portanto, vocês na prática passaram a ter número de sistema autónomo. De sistema autónomo. São um AS qualquer coisa. Ou seja, falam BGP4 com outros operadores. Certo? When you are talking about being an operator, what you're saying is you get your own autonomous system number and you speak BGP with other operators. So you connect to peering exchange and then you talk BGP. Yeah, that's a big breakthrough. We are new operators in new ISP in Spain, but we are not operating yet. But you will. We have the. It's a big advantage because you get very nice internet prices, for instance, when you connect directly to the exchange. You can do it here with the name Gifinet, because we are allowed in all Europe. Yes, we must talk and see. Once you can work out, that's a big step forward to have your own autonomous system. Very, very good. Só sobre a outra questão. Talvez agora uma má notícia, pelo menos quando instalei a internet da Vodafone em minha casa, um dos pontos do contrato, ou seja, das obrigações contratuais, é que não se vai partilhar a ligação com ninguém que não esteja em casa. Pois, eu também tinha só que eu para dois. É que o operador ISP obrigasse a pessoa não a fazer isso. Eles são livres de escrever no acordo deles o que quiserem. Agora, tudo ali está regido sob a lei portuguesa e, no último caso, há tribunais para fazer essas matérias. Não é porque o operador decide proibir-me de partilhar algo que eu adquiro que eu vou dar isso como regra. Ok? Como digo, se nós fôssemos dependentes e comerciais, um ISP com uma cláusula desta certamente ia chatear-nos. Okay? Agora, sendo nós independentes e não comerciais e trabalharmos para a comunidade e para o uso público, permitir que os miúdos façam trabalhos de casa através da nossa rede, é muito complicado para um operador. Não é que não possa fazer, mas mete-se em mais charidos de publicidade negativa do que os benefícios que tem, do que poupou daquele fim daquele acesso. Acho que o que tem de negativo é muito superior ao positivo que eu. Se me permitem adicionar aqui o ponto que eu queria adicionar há pouco. Não sei se sabem, mas tenho uma associação que na prática organiza LANs em Caldas, a West Digital Network. E tivemos uma discussão muito séria com alguém da Cabezão em que discutimos exatamente essa problemática. E foi uma discussão até acesa da minha parte. Provavelmente eu defendia que eu podia partilhar a internet. Então perguntei qual era a diferença da AIR, da Associação Industrial e Regional do Oeste, em que a sede de 10 para o Oeste, onde estamos agora, qual era a diferença entre nós e a AIR, em que fornecia internet aos seus formandos. E ele ficou a olhar para mim. E eu, pois, eles estão a partilhar a internet para 300 pessoas que são os formandos deles. Pá, e vocês não podem fazer nada, não é? Porque eles pagam e eles fornecem. Eles tentam defender-se e tentam, na prática, o que eles pretenderam ali foi um bocadinho assustados e pôr-vos a pensar. Claro. Mas como vos digo, este tipo de combate é um combate tão justo para a nossa parte, tão justo, que é quase até desejável que ele aconteça, que é para esclarecer isto uma vez por todas. Claro. Não, pensa assim. E penso, claro. venham eles. Principalmente se conseguires fazer chegar este tipo de rede aos seus favoritos. Eu convido, quer dizer, vão se meter numa carga de sarilhos. que a publicidade negativa que vão ter. E depois, mesmo essas cláusulas contratuais, eles já abriram essa ambiguidade com o Foner e com essas coisas? É uma grande zona cinzenta. E temos os cibercafés. É uma ambiguidade muito grande, é difícil de argumentar. E a publicidade negativa é sobre o fato. Tenho que pedir isso. Na verdade, é um conceito de Foner. Ia perguntar uma coisa? Estava a dizer que isso, se calhar, por paralogia, começou a trabalhar com qualquer outro serviço, e imaginamos uma venda de gasolineira. É que nem sequer precisa estar justificativo de que é para sem fins lucrativos, mesmo que fosse com fins lucrativos, aqui não serve também a vida legal, porque imaginamos uma entrada legal para dizer que é proibido revender a nossa gasolina. E eu encho um bidão de gasolina e compreendo o que estás a dizer. Vocês, mas nem é preciso ir aí. Nem é preciso ir aí, parece. Pode. Exemplos, este sem lugar. Sim, mas é isso mesmo. Se de facto a internet nós adquirimos, é para o nosso próprio. Agora metem-me uma cláusula a dizer que eu não posso revender o que é meu. É bem complicado. Agora aqui é pior ainda, porque não há revenda à distribuição comunitária. Ou seja, isto é muito, muito, muito, muito mais forte para o nosso lado. Mas nem sequer é preciso ir a esse ponto. Mas esse ponto é um ponto. Eu já alguma coisa que tem a ver com os conteúdos. Esquecemos a internet. A rede está a funcionar autónoma. Como é que geres o autor? Está-se a criar um Napster local, por sim, exemplo? Não. Repara, a rede é uma rede neutra. Net neutrality aplica-se a 100%. Eu não tenho qualquer responsabilidade. Eu, enquanto dono de ponto de acesso, que transita dados, não é? Eu não tenho qualquer responsabilidade pelos dados que estão a transitar. É de um DVD RIP que está a ser trocado entre o vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Okay. Então a responsabilidade é sempre do utilizador final. Exatamente, obviamente que colaboramos com as autoridades. Vamos pôr aqui um caso extremo. Alguém da lei, um agente da autoridade, liga-se à rede, começa direito, não é? E deteta que está a haver trânsito de packet sniffing, ou usar as ferramentas que ele quiser, e deteta que está a haver trânsito de pirataria. Se ele vier falar com a associação e pedir ajuda, a Unimos fará o que puder para ajudar a identificar a fonte e o destino. O máximo que nós podemos fazer, máximo, é indicar o e-mail do ponto de acesso onde está a haver origem aquele tráfego. No nosso acordo de serviço, a única obrigação que cada novo ponto de acesso tem é indicar-nos um e-mail como forma de contacto. Não pedimos mais nada, pedimos só um e-mail. Usamos um acordo, que é um acordo internacional chamado Peer-to-Peering, e uma das obrigatoriedades desse acordo é um endereço de e-mail de contacto. Não queremos nomes, não queremos telefones, não queremos mais nada, queremos um e-mail. Portanto, num caso extremo, ajudamos as autoridades e dizemos às autoridades: olha, identificámos a origem do tráfego como sendo neste ponto de acesso e a única coisa que sabemos deste ponto de acesso é este endereço de e-mail. Pronto, e a partir daí, eles façam como quiserem. Tenho uma pergunta. É bom para todos. É contactável, é bom para todos. E mantemos a neutralidade absoluta. Hablando dessa problemática, hablaste em conteúdos servidores. Claro. Não, e esse e-mail é responsável pelo ponto de acesso, não é responsável de ordem nenhuma por quem lá está ligado. Vídeos são conteúdos de pessoas ou são conteúdos que podem ser ilegais? Não há nenhum conteúdo que seja ilegal. Directamente. La legislación española está muy clara en ese respecto, y no sé cómo es la portuguesa, pero en España existe el concepto de copia privada. Pues entonces ningún contenido es ilegal. La copia privada sin ánimo de lucro está permitida. Entonces, dentro de Ifinet llevamos muchos años transmitiendo películas que tienen copyright y nunca hemos tenido ningún problema. Nos acogemos a esa legislación. Aquí habéis tenido somos amigos. Mas vamos ter um ponto mais estranho. Alguém está a assaltar um banco usando um ponto de acesso da Ifinet. A Ifinet certamente vai ajudar as autoridades no que puder para tentar ver onde é que começou o ponto de entrada do assaltante do banco. Então, agora, nós só podemos chegar ao ponto máximo do nosso acordo, que é o endereço de e-mail como forma de contato. Eu podia até deixar-vos aqui no ecrã o nosso acordo, que é um acordo universal. Há uma rede alemã chamada Freifunk, que que usa um igual. E um igual muito parecido, aliás, as diferenças são muito poucas. E é um acordo muito, muito básico. Agora mudou, fizemos migração para Drupal e há uns links partidos. Ok. Isto é muito simples, só interessa estas questões. O livre trânsito, em que eu não posso interferir com o trânsito que passa pelo meu equipamento, não posso mexer. Nem posso modificar ou interferir com o que passa através do meu equipamento. Esta é uma obrigação que eu tenho quando me ligo à rede minha. A comunicação aberta é fundamental, ou seja, eu tentei identificar para, com o meu vizinho, se quiser saber quem é o dono do ponto de acesso que ele vê perto, o vizinho deve ter essa informação aberta. Ou seja, o endereço de e-mail único, pelo menos um endereço de e-mail, deve ser indicado pelo dono do ponto de acesso. Isto é obrigatório, porque é isto que possibilita que eu saiba como contactar o dono daquele ponto de acesso e como pôr as coisas a andar. Esta é a única obrigatoriedade. Sem garantia é fundamental e algumas pessoas têm que saber. Eu não posso dar garantia nenhuma a partir do momento em que eu tenho uma rede comunitária. Porquê? Porque se eu passo pelo meu vizinho para fazer o que estou a fazer, eu não tenho garantia nenhuma que o meu vizinho não vá de férias e naquele preciso momento desligue equipamento. E eu deixei de ter aquele tráfego. Se tivesse a navegar na internet, deixei de ter internet. Se tivesse a transferir um filme, deixei de transferir um filme. Portanto, como eu não posso garantir que tudo está ativo, eu não posso dar garantia de ordem nenhuma. Esta parte de fertilização também é muito importante. Eu não posso interferir com o que passa pelo meu equipamento, mas posso pôr restrições ao acesso através do meu próprio equipamento. Portanto, efetivamente é meu. Portanto, se eu ponho um ponto de acesso no ar, eu sou livre de dizer que só há acesso através do meu ponto de acesso naquelas horas do dia, ou nem sequer há acesso através do meu ponto de acesso. Okay? Desde que eu cumpra as minhas obrigações para com a rede, que é não mexer no que passa, o acesso através do meu equipamento, eu sou dono dele e dou acesso se quiser, quando quiser e às horas que quiser. As pessoas cumpridas os 4 pontinhos têm tudo o que é necessário para interligar. Okay? A única obrigatoriedade que realmente é o endereço de e-mail de uma forma de contacto, nada mais. Então, não sei se vocês usam um acordo deste género ou não. Nós temos uma licença que é similar. É porque acho que é o que nos dá mais garantia. Pero sin garantía no. Pues. No tenemos en la licencia, porque ya se supone que el enlace funciona según lo que las personas hagan para que funcione. Pues. O sea, no. O sea, está totalmente distribuido. Tampoco no hay socios ni. Não funcionamos como associação, qualquer se pode conectar. Mas sou uma fundação, para todos os efeitos. E a fundação também pode ter sócios. Sim, mas não os temos. Não os usamos. Há membros da fundação para constituí-la, o mínimo legal que se exige para constituir a fundação, mas não. Nós temos em Portugal uma fundação que custa 200 mil euros. 30 mil em Espanha. 200 mil aqui. E deve haver espólio. Ou seja, tem que ser 200 mil e mais 2 quadros. Nosotros en el año 2007 nos dieron el premio 15.000 euros. Y con 15.000 euros del premio, con 15.000 euros en bienes, que eran los routers que ya teníamos, que cuentan también como capital, conseguimos los 30.000 y hicimos la fundación. Pero si es solo una herramienta legal más. Sí, sí. Estuvimos funcionando 3 años sin ser ninguna entidad jurídica de ningún tipo. Éramos una comunidad porque funcionábamos como comunidad. Entonces, de hecho, cuando nos dieron el premio en el 2007, nos dieron un cheque que el nombre del destino era Briginet. Pero nadie podía cobrar el cheque. Éramos un pinche que 15.000 euros que no se podía cobrar porque no había nada de Briginet. Entonces hicimos la fundación. Pero, mesma coisa connosco, tal e qual. Era preciso por causa da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia da Nazaré é a única entidade que na Nazaré nos deu apoio formal. Só que exigiu isso mesmo. Exigiu passar o cheque a unicos.net. Okay? Mandar os pontos de acesso. E por causa disso mesmo é que foi feita a fundação. Exatamente a mesma coisa. Porque se aquilo fosse passado a unicos.net, mas não se curava. Se queréis aproveitar os de nossos papéis, de nossa categoria de fundação e de. Não, isso já temos, isso já temos. Já temos pela mesma necessidade que vocês próprios tiveram, para podermos trabalhar com o Junto de Freguesia. Já agora, um ponto que eu também deixo para começar, é importante que vocês tentem procurar juntas de freguesia, câmaras municipais. Há câmaras que é complicado lidar. A nossa Câmara da Nazaré, particularmente, é uma câmara. Yo te quiero preguntar una cosa y te quiero decir algo, una ayuda. Porque el problema que hablabas antes, la ayuda es sobre el problema que hablabas de cuando estás funcionando en modo ad hoc, que la velocidad baja. Nosotros hemos solucionado ese problema usando la nueva generación de OLSR, el protocolo que usáis. La nueva generación se llama BMX, no sé si la conoces. Tenho uma ideia, não experimentei, já vi qualquer coisa, mas não experimentei. Mas diz-me qual é a vantagem fundamental frente ao OLSR. OLSR, cada máquina tiene la tabla de rutas de todas las demás. Sí. Entonces, cuando ya tienes muchas, cuando pasas ya de BMX, ¿no? Sí, en cambio, sí, BMX. Mas estás a dizer que é um experimental. Isto é Batman, então, não? Sim, Batman. Ah, Batman não é OLSR. Não, não, é diferente. Sim, sí, nada a ver. Pero é a mesma gente que desarrollou OLSR, começou a fazer Batman e luego Batman que é BMX. Batman já testámos e correu mal. Não correu bem. Porque Batman tem um modo de trabalhar radicalmente diferente do OLSR. E tem dificuldade, como é possível através do Batman nós dizermos que aquele ponto de acesso sai por aquela gateway específica? O que nós reparámos é que se aquela gateway deixava de trabalhar, este ponto de acesso não reajustava para uma próxima gateway. E chegámos a ter problemas de paragem de rede durante uns tempos por causa disso. E ainda acabámos com o Batman. Okay? BMX soluciona quando uma conexão se cai, avisa em la rede, avisa com os paquetes a la rede para que funcione outra conexão. Solo está solucionado. Nosotros funcionamos también con Alix, con el procesador Geo, que ponemos una radio en modo AP y la otra en modo ad hoc. Y se enlazan entre ellas en modo ad hoc. Es similar a nuestra trabajar. Pero yo estoy a ver muy difícil que nosotros, en los próximos años, mudemos de OLSR para otra razón de hoje. O OLSR até agora tem se portado fantasticamente. Nosotros usamos los tres protocolos sobre la misma radio. Usamos BMX para el estable y Batman y OLSR de backup. Entonces están corriendo los tres demonios, con lo cual siempre va a funcionar. Cada demonio levanta una interfaz de red virtual que tiene una IP específica. Sí, a la Batman. Sí, sí. Y la pregunta que te quería hacer es, a nivel de configuración, ¿cómo funcionáis? Porque, bueno, si tenéis mapas y... Tenemos, posso mostrar o nosso Viz, se tiver aquela gateway. Este Viz até vai pela gateway da Unim, está com muita merda. Neste momento, se tiverem os três em cima, que eu acho que vamos poder ver outros pontos também. Isto é tudo que eu estou a ver, é Nazaré. Aqui, Nazaré, aqui, Nazaré. Não sei se tem tudo muito raro. Está aqui Kiais. Este Zeus aqui é Kiais. Podemos ver os nós ligados a eles. Eu tenho uma redezinha ajeitosa. Kiais. Eles já estão com os seus 17 pontos de acesso, mais ou menos. Kiais é perto de Figueira da Foz, a norte. E este foi os 17, a última contagem. Aqui em Kiais. 17. Em Kiais, que é uma pequena população na norte de Figueira da Foz, que é entre Porto e Norte. Es un metropolo más reciente, en nuestra isla más reciente, como le llama, están creciendo mucho bien porque tienen apoyo de la, del ayuntamiento local, les da apoyo y están creciendo. O presidente da junta foi o meu professor de redes na SPG. E então foi o dono de ponto de acesso. Foi dono, não, ele foi o dono de acesso. Eu teve um ponto de acesso sozinho, só quando ele soube que eu estava no time disto. Montou o ponto de acesso dele. E depois foi eleito presidente da junta. Depois foi eleito presidente da junta e taca, taca, taca, taca. Mas não é uma ilha, não? Porque está conectado aqui, não? Es una túnel, es un túnel. Depende. Y es a dos. No, aquí link 1.07 está perfecto. Está todo baixo, wired. Ah, está bem. Por isso é que não há transmissões. Tu começa a ter valores mais altos, porque deixa links muito longos, tipo 1.4 já não é um grande link. Se deixa links assim 1.08, são tudo links em gigahertz. Vai com 30 megabits, cada um. Como tem uma baixada, qual é na B e qual é tu aqui, cada ponto destes não é por só ser um router, é um interface. É um interface. Um interesse específico, sabe? Não vês aqui, só vês aqui quem fala o LSR. Se não fala o LSR, não vês. Se trata, por exemplo, um ponto de acesso está ligado ao Supremo, em que tu tens um equipamento só com um ponto de acesso. Não há necessidade para o LSR ter um equipamento, e volta o poder ao Supremo. Como não fala o LSR, não está no vice. Não é que nós não pudéssemos ativar o processo para ele estar no gráfico, mas não. Era só mesmo do ponto de vista estético, portanto, não nos interessou. E aqui, a qualidade das ligações, de rádio 2.4. Muito pior qualidade. Bom, que nós gostamos mesmo, é bom. Talvez 12.790. Pronto, é para tu veres o mal que está em ado na galana. 13.9. Caiu agora. Não, 1.4. Não, está lá embaixo. Deixa-me cair. Exatamente. Pronto, estes redes. Isto são rádios ainda da primeira geração, do tempo do ADOC. E não conseguimos melhorar muito. Isto não dá para melhorar porque o espectro está completamente saturado no canal 6. Nós não temos hipótese de melhorar isto. Não há essa possibilidade. Por isso otimizamos isto agora para ficar mais melhor. Mas se que estás usando? É tudo em lançamento privado. RFC 1916. Vamos atribuindo 32 endereços para cada, ou seja, tens o teu ponto de acesso. A gente dá-te uma barra 29, 32 endereços, tu usas como tu quiseres. Se for sozinho, vai mais longe e configuramos-te logo aquele endereçamento que eu tenho interface, tu nem sequer sabes que endereço é que tens, só sabes é que o endereço está de rede e tudo está a trabalhar. O endereço animado está de acordo, está alocado a cada um desses blocos. Então, uma coisa que nos falta, uma ferramenta que nos falta, que ainda não temos, é o Ruiz. Era bom nós conseguirmos ter dentro da rede. Eu fazer Ruiz 10.1.254 e aparecer lá JM é que não nos contém. Una cosa de las IPs, había un organismo internacional, bueno, creo que existe todavía, que es Free Networks, que daba IPs según regiones para que. ¿Paquetes libres? ¿Cómo? ¿Paquetes libres? Sí. Endereços rooteables en Internet. ¿Cómo? Endereços rootable addresses o public addresses. No, no, IPs privadas. O sea, IPs de este rango, pero pensando en las interconexiones luego a nivel mundial. O sea, te lo decía porque este rango no lo estamos usando nosotros. El 10.0 no lo usamos. Usamos el que nos dio Free Networks, que es a partir del 10.32 o así. Pero es posible que alguna comunidad en algún lugar del mundo esté usando. Sí, o sea, y el 172.16 tampoco, o sea que que podemos, o sea, lo digo con la idea de interconectarnos, ¿no? Algún día. Tendrán que funcionar. Nós sabemos a exatidão que tudo está endereçado e podemos fazer super netting. Portanto, nós podemos dar-vos 4 rotas. Com 4 rotas únicas, vocês me digam que tudo é o caso nosso, serve para a interconexão. E de início começámos tudo o certo para estas 6, mas depois, passada a quantidade da tal ligação para começar a trabalhar a série de chaves, o endereçamento foi todo muito sentido. E podemos gerar super redes e dar-vos 4 rotas. Com 4 rotas vocês têm um emissor, incluindo Oran, Piares, etc. Até mesmo só uma questão daquelas 4 rotas estarem livres. Depois nós, por e-mail, vemos isso. Para já, eu acho que um ponto importante para a Infinet era nós conseguirmos ampliar este vídeo. Vocês têm o LSR em algum lado? Falam o LSR em algum equipamento? O LSR é o protocolo? Sim, em Infinet. Sim, o tienen? Lo estamos usando en la nueva versión. Una buena idea sería, para empezar, tenemos un túnel solo para dar OLSR y testar el endereçamiento, si está todo bien. Y sería un buen, para nosotros muy bueno, para vosotros también, vas a ver el futuro muy bueno. Así que todos ganamos con eso. A mí me interesa mucho, o sea, has explicado muchas cosas que nosotros hemos vivido también. El Link 6, ¿no? La placa Alix con dos radios, es como muy parecido, es muy parecida. Y, o sea, lo interesante es que nos podamos acabar uniendo también. ¿Cuántos nomos tenéis en total? Como te dice, 120 total entre primera generación y segunda generación, transformismo. Pero los que importan son los 60 de segunda generación, con cartas, etc. Y eso te da una más a ver. Después hay más en Kiaios, hay en Oren, pero no sé los números de la a lo cierto. Voy a hablar de estimativa. En Oren deben ser unos 20, 30. En Kiaios, 20, 17, última, eso no sé porque yo lo han dicho, 20 en Kiaios. Y hay una pequeña población que no estamos trabajando bien, que tiene 3 números o 4. Pero que no hay ninguien lá para crescer. Esse é um problema, se não há pessoas para desarrollar a rede. Bueno, nosotros hemos visto que hacer redes libres como cualquier proyecto de software libre o así, que dicen que sigue la norma esa del 100-10-1, que por 100 personas hay 10 que trabajan y una que trabaja más y sale cosas más interesantes. Entonces, allí, siempre que tiene una comunidad muy grande, no sé si creo que vosotros, cuando has dicho cifras, creo que también estáis ahí, ¿no? Eso es una plática, se ve que es verdad. Tienes que tener una comunidad de miles, entonces tendrás cientos que trabajan, de los cuales decenas hacen cosas extrañas. Entonces, mientras más gente haya, mejor, aunque sea, como tú decías, ¿no? Que sean estos socios que no pagan, ¿no? Socios que no son socios, son casi socios, pues como que mientras más mejor, porque luego siempre sale más gente, ¿no? Eso es lo más difícil, es nuestro gran problema, es tener motivado a las personas para... Bueno, es hacerlo fácil y intentarlo hacer lo más fácil posible con la web súper clara. Nosotros estamos intentando hacer más fácil nuestra web, hacer todo como más sencillo, ¿no? Que lo pueda hacer una persona normal y que esté ahí... bueno, sí, normal. No somos normales. Eso, ¿no? Intentar hacerlo así, ¿no? Porque en realidad es una tecnología, pues, es tan sencilla como cualquier otra, solo que hay que estar documentado, ¿no? No se nace sabiendo. Igual que aprendes a hablar, puedes aprender a hacer estas cosas. Hay ese problema del Open WSP, que no es para una persona no técnica, no es fácil flashar el equipamiento, configurarlo, ponerlo a trabajar, no es fácil como otras aplicaciones que hacen en el ordenador. Eso es el problema que tenemos. Pero si esas personas, en vez de desistir, viesen hablar con nosotros podríamos poder todo trabajar. Pero es que no está aconteciendo. Las personas no tienen, parece que tienen miedo de hablar porque piensan que hay algo de ilegal. La policía me viene, sí, esto... No, a mí me preguntan mucho también, entonces hay que explicar que nunca ha pasado nada, la legislación, que el ayuntamiento te apoya, que te estén en bem, desculpa-me interromper, mas este é exatamente a conversa que teríamos para olhar para o jantar. Eu não sei se estás com planos de jantar connosco. Sim, então eu já um bocadinho estava com a comida mesmo. Pronto, vamos a isso. Aí está, quem se quiser jantar, pronto, vamos arrumar a praia e lá fora vamos decidir onde vamos. E pronto, assim, já, primeiro eu estava agora a olhar para vocês estavam a falar. Eu adoro os nomes dos seguidores. Eu estou falando muito mal. As fantasias são em jeito de baixo, claro, que continua. O mesmo jeito que me tivessem injetado duas seringas de elefante na cabeça e quer dizer que gostei. A ideia disto, a ideia do evento, não era só a mostra de projetos, mas pronto, como sabem, a Cláudia já também não quer só conversa, queremos fazer coisas. Por isso, uma das coisas que ótimo e vai ser ótimo sair daqui, vai ser para vamos fazer alguma coisa neste espaço, neste projeto, com isto agora, que vamos descobrir, vamos falando agora a jantar e depois fazendo esses contactos, mas assim em jeito oficial, tudo, nada aqui é oficial, nada aqui é formal, mas agradecer ao Zé Monteiro por ter vindo em tão pouco, quase sempre é aviso. Que a Cláudia que ter feito o contacto, foi uma excelente surpresa. Falaram em redes comunitárias, e pronto, e ó, pela generosidade em ter descido cá abaixo para nos ver mostrar um projeto que também devo só dizer que todas as mensagens têm sido assim, tão luminoso por causa da luz que o Vitor e a Cláudia trouxeram também, mas não. Começa da melhor forma, dá-nos certamente gajos para pensarmos agora ainda mais.